pelos anos 3000, e o mundo era mais ou menos aquilo que Nostradamus previu. O ser humano frio, num andar robótico, um olhar vazio, um mundo caótico. E a gente assim, como se tivesse tudo ótimo, cada vez mais próximo do fim e mais distante do próximo. Na era da cibernética, a tristeza era uma doença e a alegria era uma droga sintética. Eu vi a manipulação genética definir antes de nascer o nosso ser, a nossa estética. Humanidade cética, desafiando a ética, como se não passássemos de uma mera fórmula aritmética. Vi religiões criando pânico, rituais satânicos, a criação de outros estados islâmicos. Homens mecânicos com chips em seus abdômens, até pareciam, mas não agiam como homens. Vi carros voadores guiados por GPS, a extinção de milhares de outras espécies. Vi cidades sendo engolidas pelos mares, com o desaparecimento das calotas polares. Vi guerras sendo travadas por todos os lugares. Vi a criação de novas armas nucleares. Vi o fim da Amazônia, o Brasil vira colônia, o planeta Terra era a própria Babilônia. Quanto tempo mais perceber? E se alguém pudesse me ouvir? Se eles pudessem ver o que eu vi, será que assim eles iriam entender? Sonho da conquista do espaço perdeu a graça. Conquistamos outros planetas, escravizamos outras raças. Eu vi câmeras até no céu, o verdadeiro Big Brother, como descrito por George Orwell. As crianças já não aprendiam mais nomes como Hamlet, eram ensinadas por smartphones e tablets. Não existiam mais poesias ou livros, e a vida social foi substituída por aplicativos. Seguimos a natureza fria da profecia maquiavélica, e a maior indústria do mundo continuava sendo a bélica. Ah, quanta arrogância! Em nome do progresso assassinamos Deus com a faca afiada da ganância. Então me diga, quem nos guia? O amor ou o ego? A placa que dizia siga, ou a gente que estava cego? Perdemos a essência daquilo que nos faz humanos. O dinheiro e a tecnologia nos tornou insanos. Quando foi que a gente perdeu as rédeas do mundo? Como a gente pôde deixar esse buraco ficar tão fundo? Como podem chamar isso de evolução se os prédios crescem, mas o amor não? Meu Deus, eu imploro, se isso for o futuro, então nos jogue logo um meteoro pra acabar com este sofrimento. Pois eu tenho mau pressentimento que isso não foi um sonho, mas uma viagem pelo tempo. Quanto tempo mais me ouvir? Se eles pudessem ver o que eu vi, será que assim eles iriam entender? Quanto tempo mais até perceber? E se alguém pudesse me ouvir? Se eles pudessem ver o que eu vi, será que assim eles iriam entender?